ritmo, ritmo, amor, amor e palavras, palavras. Obrigado, obrigado, obrigado a todos vocês que ouviram, que ouviram, que ouviram. Espero que tenham gostado. Eu gostava de agradecer à minha tropa, obrigado a todos os meus convidados, abraço ao meu mano Guto. No stress, no stress. Try, try, try. You the man, you the man, you the man. Acabou, acabou, acabou. Vamos embora.